notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. Sejam então bem-vindos à nossa companhia. São agora 11 horas com mais 10 minutos. Habitualmente este é o espaço reservado ao programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias, um programa da responsabilidade do CLDS 4G Viver Com, de Oliveira do Hospital. Este é então o último programa deste conjunto de 27 programas, portanto este é o 27º, estamos a fechar este programa do CLDS 4G. É por isso a altura de se fazer um balanço. Tenho em estúdio a equipa que tem dado e tem corporizado todas as iniciativas planeadas pelo CLDS 4G, toda esta equipa que é coordenada por Júlio Mendes. Também passo a apresentar os restantes elementos que se encontram em estúdio: a Joana Santos, que é socióloga, a Carolina Garcia, gerontóloga, a Paula Ferrão, animadora sociocultural, e a Ana Luzia Brito, gestora financeira. Também fez parte do projeto assistente social Joana Saraiva, que já não faz parte desta equipa, mas que também ajudou a levar a efeito muitas das iniciativas que foram realizadas. Todos muito bom dia. Júlio, mais uma vez aqui na Rádio Boa Nova. Este é um programa que já está, na emissão de hoje, já está aí a sentir algum saudosismo. É o final do Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Coube-lhe assim apresentar, moderar, conversar com os vários utentes deste programa. Já por aí algum saudosismo? Bom dia. Olá, bom dia Liliana, bom dia a todos os ouvintes. Sim, foi uma experiência nova através do projeto CLDS, e estando hoje no 27º programa, os outros 26 foi bastante recompensador. Foi bastante bom poder dar a oportunidade a pessoas que normalmente não têm voz neste tipo de plataformas a contarem as suas histórias de vida, e esta foi também uma das atividades com bastante impacto que o CLDS realizou. Porque deu voz, portanto, a pessoas de alguma forma especiais, não é? Pessoas que se vêem abraços com o isolamento, também muito por força da pandemia que nos assolou a todos. Sim. Portanto, eram pessoas para as quais vocês estavam vocacionados em apoiar. Sim, pessoas que nos propusemos apoiar desde o início, não é? E nós vamos aproveitar este 27º e último programa para realmente também fazer um balanço dessas atividades. E essas pessoas foram para as quais nós virámos as nossas atenções desde março de 2020, 11 de março de 2020, que iniciamos através do nosso Eixo 3, onde, através das ações, pretendíamos, acima de tudo, promover o envelhecimento ativo e combater esse isolamento social que, como disse muito bem, se agudizou com a pandemia, mas que já existia antes da pandemia, não é? Há muitas pessoas que, infelizmente, não é? E por vicissitudes várias, vivem sós e isoladas, sim, não é? Sim. Seja por motivos geográficos, não é? Pois. Seja por outros motivos também. Claro, vivem não só sós na sua habitação, não é? Ou em casal. Como também vivem em aldeias pouco povoadas, não é? Como sabemos, a evolução demográfica tem levado a isso, a desertificação das aldeias de concelhos com características como são as de Oliveira do Hospital, e isso agudiza algumas problemáticas, não só de isolamento na habitação, mas de isolamento também geográfico da própria aldeia. Foi muito nessas aldeias que, no âmbito do Eixo 3, como já vamos perceber, incidiram as nossas atividades. Júlio, ainda a propósito do programa, e já vamos também fazer o balanço de todo este CLDS, todas as atividades que fizeram, mas importa também focarmos um bocadinho no programa. Portanto, este é o 27º, se me recordo, o primeiro também foi um pouco introdutório, à semelhança do que estamos hoje a fazer, para concluir. Portanto, pelo meio teremos cerca de 25 conversas, não é? Com pessoas que vocês trouxeram à rádio e não só, por vezes conversaram com elas no seu habitat natural. Que cuidado é que houve, ou que pessoas é que vocês quiseram trazer para a rádio? Claro. Eram pessoas que têm algo a acrescentar, histórias de vida diferentes, o que é que, como é que vocês configuravam aí? Ou estruturavam as pessoas que participavam? Acima de tudo, essa avaliação da equipa tinha como primeiro critério a questão do combate ao isolamento, não é? O nome do eixo, isto é, trazer pessoas a contar histórias, valorizar o saber de pessoas que viviam e que residem em situação de maior isolamento, seja ele social, geográfico. Pronto. Depois, claro, dentro de todas estas pessoas, nós também teríamos como critério. Tivemos como critério aqueles que gostaram mais de conversar, que tinham histórias que nos pareciam mais interessantes, claro, até porque vir fazer um programa para a rádio de 45 minutos, a pessoa tem que ter algum gosto por conversar e por contar as suas histórias. Sabemos, e nós sabemos no terreno, que nem todas as pessoas têm essa capacidade. Há pessoas que gostam de falar 1-2 minutos e outras que gostam outras de falar gostam mais. De contar teve e gostam isso. Que alguém os ouça, não é? Sim, sobretudo, sim. Não é? No fundo, todos gostam que os ouçam. Uns gostam que os ouçam menos tempo, outros mais. Depende muito também das pessoas. Mas foi os principais critérios que nós utilizámos foi realmente o isolamento em que residiam e o interesse não só da sua história de vida, mas o interesse da pessoa em participar. Agora, este conjunto de conversas que reuniram, de histórias que reuniram, portanto, isto acaba por ser um material que vocês recolheram. O que é que pretendem fazer com este material? Sim, claro, acaba por ser também mais um material que o trabalho que o CLDS realizou nestes 3 anos fica para a prosperidade. Este material, um património, não é? Exatamente, acaba por ser património imaterial, é o património que vive dentro das pessoas e nas pessoas. O que nós vamos fazer, a própria Rádio Boa Nova tem disponível todos os programas no site da rádio, e nós também vamos gravar um CD com todos os áudios de todos os programas que tivemos e deixá-lo nas devidas entidades públicas para que quem quiser aceder, quem queira aceder no futuro tenha essa possibilidade, e acho que vale a pena. Claro, seria também da minha parte, seria dizer que todos os programas correram da mesma maneira, não é verdade. Haverá sempre alguns mais interessantes que outros, dependendo também de quem está a ouvir, mas todos eles têm algo muito importante e rico a nível cultural e da vida da pessoa. Por vezes são conversas que onde nós conseguimos perceber, nós, quando digo nós mais jovens, conseguimos perceber como é que algumas coisas funcionavam há 30, 40, 50 Verdade. Anos atrás, e se calhar recuperar algumas dessas coisas, não todas, obviamente, mas recuperar algumas dessas coisas é bastante importante. Para além disso, e o mais importante de tudo, penso que as pessoas que participaram, na sua grande maioria, ficaram felizes, o que é o foco mais importante. Muito bem. Júlio, portanto, este programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias, foi apenas uma das várias atividades dinamizadas pelo CLDS, que iniciou a 11 de março de 2020 e vai ter o seu término a 30 de junho de 2023. Para quem não sabe, e este CLDS 4G pode parecer um palavrão, quando falamos de um projeto destes, é o quê? E no caso particular de Oliveira do Hospital. E já agora, só saudar, dar os bons dias à professora, a senhora vereadora, a Graça Silva, que se juntou a nós também para fazermos este balanço aqui na Rádio Boa Nova sobre o CLDS 4G. Já vamos também conversar. Júlio, eu então convidava-o a falar um pouco do que foi ou do que ainda está a ser este CLDS, o que é este contrato local de desenvolvimento social, quarta geração. Quarta geração, exatamente. Bem, o CLDS, como disse muito bem, está no tempo de compensação, digamos assim. É um projeto social, as siglas significam Contrato Local de Desenvolvimento Social. É um projeto que a entidade promotora é o município de Oliveira do Hospital, e que em 2020 pronto, em 2020 foi quando começou, mas teve que o entregar, uma forma de dizer, alguma instituição do concelho para o executar. Escolheu, e muito bem, no meu ponto de vista, a Associação para o Desenvolvimento Social e Cultural do Val de Cobral, já até pela sua experiência que já tem no desenvolvimento deste tipo de projetos. Aliás, o primeiro CLDS em 2010 foi feito também, foi executado também por esta instituição, e eu não me lembro, mas pelo aquilo que se sabe, foi também um grande sucesso. Também outros tipos de projetos, como a Relis, que depois passou para SAS, também é executado por esta instituição, e também este CLDS, porque depois houve o CLDS mais e o CLDS 3G, que Oliveira do Hospital não foi contemplado, voltou a ser neste CLDS 4G, e pronto, e em 2020 iniciámos. Durante estes 3 anos, o que nós tentámos foi, como a própria sigla diz, Contrato Local de Desenvolvimento Social, trazer novas dinâmicas comunitárias para as aldeias e dentro dos eixos de intervenção 3 e 4 do CLDS, trazer novas dinâmicas para as aldeias para que elas se fixem lá e continuem. Era muito bom que todos estes projetos pudessem continuar no tempo, mas nós já sabíamos desde o início, nós equipa, nós entidades promotora e executora, já sabíamos desde o início que era um projeto de duração delimitada, e aquilo que tentámos foi, dentro das nossas atividades, das nossas ações, sabemos que nem todas tiveram o mesmo impacto, porque é importante dizer que o projeto CLDS não tem um plano de ação já estruturado que a equipa chega e executa, temos que o construir. Para além de o construir, depois criar documentação para levar as evidências a quem nos monitoriza, à Segurança Social, e só depois também, ou ao mesmo tempo, ir para o terreno e perceber de que forma é que faz sentido em Aldeia das 10, por exemplo, na freguesia Aldeia das 10, intervir de determinada ou outra forma. Carvalha, por exemplo. Exatamente, não é? Ou seja, uma atividade na Carvalha, se calhar, não tem os mesmos procedimentos que terá, por exemplo, nas Seixas ou na Felgueira, e só indo para o terreno é que percebemos isto. Isto é, temos aqui algum tempo que nós chamamos, e até em reuniões com as entidades que nos monitorizam, que nós chamamos de partir pedra, de tentar perceber a melhor forma de estar no terreno e perceber os contextos. E agora perceber de que forma é que também podemos deixar estas sementes no terreno, não só este programa na rádio, é um bom exemplo, mas também todas as outras atividades que já vão ser aqui explicadas, que trazem novas dinâmicas a estas localidades, e que o bem-estar das pessoas, que é sempre o mais importante, até no feedback que nos vão dando, está a ser bastante valorizado. Muito bem, portanto, e todas as aldeias por onde passaram e as pessoas com quem conviveram, certamente já vos conhece a todos e devem-vos tratar por menino e meninas. Certamente que será assim. Vamos também saber um bocadinho mais daquilo que foi sendo feito. Carolina Garcia, gerontóloga, portanto, também está integrada neste projeto, mais ligada às atividades de estimulação cognitiva, física e sensorial. A Carolina, como é que foi trabalhar, estar integrada neste projeto, não é? O CLDS 4G, lidar de perto com estas pessoas, sentir as suas necessidades e ao mesmo tempo estimulá-los, não é? Também conferir-lhes alguma alegria que é importante em cada dia. Olá, muito bom dia. Queria desde já também ressaltar que a Paula também faz parte destas atividades em conjunto comigo, porque também é parte da animação. Exatamente. Tem sido muito interessante e ao mesmo tempo um desafio, porque o contexto comunitário torna-se e é completamente, completamente diferente do contexto institucional, em que nós nos deparamos com pessoas completamente independentes e autónomas, e isso é muito desafiante para nós enquanto profissionais, porque temos que estruturar e organizar atividades que vão de encontro aos interesses e gostos das pessoas, mas com um maior nível de autonomia e independência. Isso para nós, enquanto técnicas desta área, foi desafiante. Porque as pessoas acediam ou diziam, menina, deixa-me cá? Ou... Não, é interessante porque aqui as pessoas conseguem ver a necessidade destas atividades e conseguem ver que ao fazermos estas atividades lhes trazem benefícios, quer físicos, quer psicológicos e cognitivos. E como é que funcionava? Organizavam um grupo? Escolhiam um local? Nós trabalhamos sempre nas localidades anexas do concelho, como Andorinha, Carvalho, São Sobral, Gramassa. Tínhamos atividades com periodicidade quinzenal. Temos já os grupos definidos que, eu na altura não estava no projeto, mas que já teriam sido elaborados pelos meus colegas, em que na altura penso que andavam de porta em porta, e conseguiram organizar aqui um grupo. E depois, pouco a pouco, como se costuma dizer, passa a palavra, eles iam aparecendo nas sedes das associações locais ou nas escolas primárias, e era aí que nós, a partir daí... Aposto que depois já estavam sempre à espera do dia, sim, não é? Sim, é interessante, porque nós às vezes chegássemos um pouco mais atrasados, eles já estavam a dizer que estávamos atrasados para a atividade, porque às vezes as distâncias são muito longas e acabamos sempre por chegar um pouco mais atrasados, e eles assim já estavam sempre à nossa espera, e isso foi a parte mais engraçada, porque eles já veem a necessidade da nossa presença. E agora que certamente já partilharam também que o projeto está a terminar, como é que eles estão a reagir? Eles estão assim um bocadinho decepcionados, não é? Pois. Querem a continuidade destas atividades, principalmente Mais Vida, porque é uma atividade que tem um impacto muito positivo para eles, porque nós organizamos desde atividades de estimação cognitiva, genotrometricidade, e agora... Peço desculpa, destacar a hidroginástica, que foi uma atividade que teve um bastante impacto aqui com a parceria do Gabinete de Desporto, que eles adoraram, e nós estamos a tentar, em conjunto com o município, também a tentar arranjar uma alternativa para que eles consigam, de forma autónoma, conseguir fazer as atividades de hidroginástica, que é algo que lhes traz uma experiência diferente e é muito enriquecedora para eles. Muito bem. Portanto, a Carolina, mais ligada a esta parte cognitiva, física e sensorial, portanto, foram realizadas várias iniciativas, oficinas de expressão plástica, não é? Quer especificar? Sim, sim, neste aspecto nós realizámos sempre, tentámos sempre diversificar as atividades, ou seja, trabalhar a parte cognitiva, física e sensorial, e também através da musicoterapia, e depois foi interessante porque é a atividade que tem maior adesão dos destinatários, é onde nós concentramos o maior número de pessoas. Surgiram duas grandes atividades, que foi o Natal na Aldeia, a Primavera na Aldeia, que é através das oficinas que nós criámos, através destas idas às localidades, eles puderam apresentar teatros, músicas, uma dança também, podemos dizer assim, e gastronomia também, que foi o último, que foi grande evento, que foi o Natal na Aldeia, em que eles puderam levar, através da recolha que nós fizemos, das receitas típicas de cada localidade, e depois esta troca. Muito bem, isso é certamente muito enriquecedor. Sim, a propósito, então, a Paula... Ferrão, eu queria dizer o nome tudo certinho, portanto, a Paula Ferrão, que é animadora sociocultural, também esteve aqui a trabalhar lado a lado com a Carolina. A Paula também muito ligada às atividades de lazer cultural, passeios e visitas, e também de acompanhamento à distância. Sim, fazemos um pouco tudo. Como é que foi, Paula, esta experiência? Pronto, a experiência foi ótima. Eu sou uma técnica que já tive também presente no CLDS, no primeiro CLDS aqui em Oliveira do Hospital, e tive o convite de participar neste CLDS também. Uhum. Pronto, eu acho que este tipo de projetos é muito importante para o concelho, e principalmente a nível do envelhecimento, uma vez que nós temos a população um bocado envelhecida nas nossas freguesias. Exatamente. Portanto, uma atividade gira foi também os intercâmbios séniores, em que nós temos dois intercâmbios, que é o intercâmbio a nível de concelho, que nós fazíamos entre freguesias, o norte ia visitar o sul, giro. Pronto, e nós deparámos que muitos destinatários aqui do concelho não conheciam algumas localidades e tão próximas. É o vá para fora cá dentro, exatamente, literalmente, não é? Exatamente. Pronto, onde eles gostavam muito de conhecer. E eles eram os próprios guias das suas aldeias. Pronto, né? E davam a conhecer as artes, os ofícios, o património. Pronto, essa iniciativa acontecia com que regularidade? Conforme a equipe ia planear. Portanto, não era regular. Por exemplo, tinham iniciativas de 15 em 15 dias. Não era de 15 em 15 era dias. Esporádico, não, não é? Era esporadicamente. Mas fizemos muitas, fizemos várias mesmo. E era engraçado, não é? Cada um a apresentar a sua localidade. Aos demais, certamente que foi também de todo, de veras muito, muito importante. Sim, por exemplo, a Felgueira ir à Gramassa, porque é um ponto extremo do concelho, e eles não conheciam, né? E eles gostaram muito e pediam-nos para fazermos mais, porque eles eram um dia, nós íamos de manhã e regressávamos só à tarde. Uhum. Pronto, eles almoçavam lá na aldeia. E foi muito enriquecedor para eles gostaram muito. Portanto, também foi uma iniciativa que marcou muito. Participantes dessa atividade, nós tivemos 160 mais ou menos participantes envolvidos nesta atividade. Muito bem, participantes certamente agradecem o vosso empenho. Também falar com a Joana Santos, socióloga, Joana que chegou há menos tempo ao projeto. Esteve ligada às atividades de recolha do património imaterial, como é o caso também do programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Joana, e também de um outro projeto, o Sou do Tempo, não é? Como Sim, é que foi trabalhar com os idosos nesta vertente? Bom dia. Olha, pronto, eu comecei realmente no projeto em agosto, portanto eu sou a caçula aqui verdade do projeto. Para mim foi um desafio, porque eu de facto já tinha tido experiência em trabalhar com populações migrantes, com outras problemáticas, e portanto toda a problemática da população idosa e do envelhecimento ativo foi desafiante, uhum, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional, mas foi muito gratificante, até porque as pessoas também, de alguma forma, como foi ressaltado pelas minhas colegas, já tinham um grupo, já tinham o hábito de... e fui sempre muito bem acolhida. No que diz respeito à recolha do legado imaterial, eu diria que o Sou do Tempo foi muito bom, porque é fazer uma recolha de um legado extraordinário da parte dos destinatários. Uhum. Mas em que consistiu este projeto, o Sou do Tempo? O Sou do Tempo pretendia, ao longo da execução, pretendeu fazer a recolha das vivências, dos conhecimentos, dos saberes, dos jogos tradicionais, de gastronomia, de arte e cultura. Registaram esse lugar? E registar, sim. Poderíamos destacar, que foi agora o que aconteceu há menos tempo e que é mais recente, a edição de um pequeno livro sobre as histórias e retratos da aldeia da Carvalha, que foi até uma iniciativa proposta pelos próprios destinatários. E que o CLDS publicou esse livro? Sim, sim, sim, sim, sim. Muito bem. E portanto foi um legado extraordinário e constitui de facto uma herança das memórias e dos significados associados à aldeia. Muito pronto, bem. Fica para a posteridade, claro, fica sim, para as gerações mais novas. Claro que sim. De facto, isto, o legado, acho que não é preciso justificar a importância do legado imaterial. É verdade. Muitas vezes são muito mais importantes do que o material. E depois não é só isso, é que se nós tivermos em conta que contar histórias tem um papel importante para o desenvolvimento da cultura, isto ganha outra dimensão, digamos assim, até porque contribui para que as pessoas tenham um desenvolvimento crítico, para que ganhem reflexividade, para que ganhem resiliência em relação às vicissitudes do presente e do futuro, e precisamente por causa disso as gerações mais novas, tendo acesso a estas histórias, a estas memórias, ganham também resiliência. É verdade. Oh, Joana, e este livro que vocês editaram está disponível? Qualquer pessoa pode aceder? Como sim, é que se tem acesso? Foram deixados alguns exemplares em bibliotecas, uhum, em juntas de freguesia. E o livro chama-se Todo o Tempo? Não, chama-se Retratos, os Nossos Retratos. Retratos da aldeia da Carvalha. Muito bem, é só da Carvalha, só relacionado sim, com a Carvalha. Sim. Ainda tentámos desenvolver esta atividade noutras localidades, mas de facto o tempo escasseia, a disponibilidade das pessoas também é outra. Pronto, e lá está, e isto, cada destinatário e cada grupo tem características muito próprias. É verdade. Há, de facto, como o Júlio disse, há pessoas que gostam mais de conversar, gostam mais de contar a sua história do que outras. E isso é algo que também nós temos que respeitar. Exatamente, claro que sim, não somos todos iguais, não é? Não somos todos iguais e temos que aceitar a diversidade. Digamos que entre 2021 e 2023 foram abrangidas nesta atividade do Sou do Tempo 57 pessoas. Muito bem. Pronto, parabéns por esse trabalho, por essa recolha que eu considero muito importante. Ainda antes de passarmos à outra vertente, à vertente financeira, que também é importante observarmos aqui neste balanço, e já vamos falar com a Ana Luzia Brito, também voltar de novo ao Júlio, ao coordenador deste projeto, porque, Júlio, foram dinamizadas atividades de aproximação dos serviços de utilidade pública e trabalho com as associações. Portanto, vocês, de alguma forma, estavam também ali para as pessoas, para aquilo que elas precisavam. Sim, isso no que respeita ao eixo 4, que é um eixo que não é diretamente relacionado com o envelhecimento ativo, ou seja, com a população mais idosa residente no concelho, tem a ver realmente com a comunidade. Com a comunidade em si, com a comunidade em geral, e nós focámos muito este trabalho, como a própria ação que foi legislada por quem criou a legislação para este CLDS diz, foi muito focado na questão do papel e na valorização do papel das associações. Aqui, claro, sendo um projeto de combate ao isolamento, valorização das associações que estão sediadas nestas localidades anexas às freguesias da periferia do concelho e que muitas vezes são os únicos locais de convívio destas localidades. Foi nesse sentido que o nosso trabalho também incidiu desde o início. Todas estas atividades que nós vamos aqui falando, eu penso que a Paulina tem aqui uma para falar, mas já lhe passo a palavra muito rapidamente. Uhum. Todas estas atividades que nós vamos aqui falando e que o CLDS construiu, que ao todo foram 10, não podemos dizer que correram as 10, tiveram o mesmo grau de impacto, obviamente, mas também já sabíamos disso à partida, mas estão todas interligadas, isto é, esta valorização que nós fazemos das associações locais e do papel das associações locais vai de encontro, por exemplo, à atividade que a Carolina explicava no início do Mais Vida, que apesar do destinatário direto daquela atividade ser o idoso que participa, mas aquela atividade dá-se na associação local, na Comissão de Melhoramentos da Gramassa. Estou a dar um exemplo, na Associação Cultural e Recreativa da Felgueira Velha. Ou seja, que é uma associação que, estando nessas localidades, também não tem a mesma atividade que outras. E ao ter lá esta atividade 15 em 15 dias, também acabamos por dinamizar esta associação e de alguma forma também auto-organizar a comunidade. Também é nestas associações, por exemplo, ou nestas visitas, também porta a porta e visitas presenciais individuais, também o fizemos bastante e continuaremos a fazer até ao final do projeto, porque nem todas as pessoas têm o à vontade e características e personalidade para poder participar nas atividades de grupo e nós nunca não iríamos deixar essas pessoas de fora só porque ou não vivem perto da associação ou nem têm vontade de ir à terça-feira ou à quarta-feira à tarde para o grupo, mas não quer dizer que por causa disso não vivam em isolamento e não possam usufruir dos serviços da equipa, também essas pessoas, e também, claro, como dizia muito bem, e que é também um sinónimo do isolamento, a dificuldade em aceder a serviços de utilidade pública, também desde o início do projeto, primeiro mais no início, enquanto a doutora Joana Saraiva estava, também nos deu, enquanto assistente social, também nos deu um importante apoio, não só nisso, mas também, e agora com a restante equipa, também facilitar o acesso destas pessoas a serviços de utilidade pública, que elas estão, quer queiramos, quer não, mais afastadas. Por exemplo? Por exemplo, vocês chegaram a facilitar. Exatamente, por exemplo, na parte da pandemia, mas ainda há alguns idosos que contam connosco para isso, a questão de renovação de receituário, levar medicação, pagamentos de água, de luz. Por exemplo, isto acontece, pessoas que não conseguem interpretar as cartas que recebem, seja de serviços como a Segurança Social, finanças, e que nos pedem ajuda naqueles 15 em 15 dias, quando vamos à localidade ou visitar a pessoa, que nos pedem ajuda para interpretar. Pronto, também porque esse grau de confiança também já foi estabelecido, não é? Não foi numa primeira nem numa segunda visita, mas realmente facilitar este acesso de marcação de consultas, questões de saúde, questões de segurança social, finanças, tem mais a ver com isso, ou qualquer outro serviço que a pessoa precise e que a equipa, através de uma avaliação, perceba, com os serviços municipais também, através de uma avaliação daquela situação, perceba, não, faz sentido ajudar esta pessoa. Claro que esta avaliação não tem só a ver com a problemática que a pessoa apresenta, também tem a ver com a retaguarda familiar que tem. Exatamente. Ou não. Quer dizer, estes projetos não podem servir para substituir a família, não é? Podem servem para dar autonomia às pessoas, não é? E não tirar. Queria só, antes de passar aqui para o Paulo, também falar da questão do projeto de voluntariado, muito rápido. foi talvez das atividades mais desafiantes que tivemos no nosso projeto, porque é uma atividade obrigatória. Nós tínhamos obrigatoriamente que criar um projeto de voluntariado vocacionado para o trabalho com a população idosa, e não foi fácil por várias razões. Primeiro, porque a pandemia, nos primeiros 2 anos de projeto, não permitiu aglomerados, pronto, e estes projetos de voluntariado não foram muito fáceis. E depois perceber de que forma é que esta atividade funcionaria e tinha impacto no terreno. Foram feitas muitas tentativas, até pela preocupação de não conseguirmos chegar aos indicadores desta ação específica, foram feitas muitas tentativas. Finalmente, e penso que poderemos dizer, e até ficar para outras entidades públicas poderem dar continuidade, porque acho que correu muito bem. Finalmente, através de uma parceria que realizámos com o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital e também com a Heptoliva, jovens do concelho, nós divulgámos esta atividade na escola, e jovens de todo o concelho, tanto nas férias de Natal de 2022 como agora nas férias da Páscoa, inscreveram-se em grupos de 5-6 alunos e foram connosco, com a equipa, com um ou dois elementos da equipa, visitar estas aldeias, e foi fantástico. Chamámos esta atividade mais perto. Não só os idosos adoraram ter lá jovens, porque vêm lá passar poucos, e assim em grupos, epá, o que é que se passa? É verdade. Não só isso, mas também para os jovens também foi muito importante, e todos eles passaram as férias, ou pelo menos tiveram um dia nas férias diferente e bastante. Muito bem. Passamos então à Paula, que nos quer falar de mais um projeto, porque entretanto o tempo vai passando e queremos também aqui a opinião da vereadora Graça Silva, em nome do município de Oliveira do Hospital, enquanto entidade promotora deste CLDS 4G. Paula. Pronto, faltou-me há bocado falar sobre os intercâmbios. Nós fazemos os intercâmbios aqui com concelhinhos e também fazemos fora do concelho. Ah, faltaram-nos esses, exatamente. Pronto, e no ano passado, o primeiro ano não houve, logicamente, por causa da pandemia, mas o segundo, fomos visitar a cidade de Aveiro, onde eles adoraram muito, e muitos nunca tinham saído daqui da sua freguesia. Este ano, estamos agora a decorrer, fomos ontem ainda, fomos à Batalha, visitar o Mosteiro da Batalha, e fomos à Nazaré. Muito bem, e então como é que foi? Correu outra vez, eles adoram, eles pedem sempre quando é que é a próxima. Já começa a ficar agora aí um saudosismo terrível. E amanhã, não é? Vamos outra vez. Eu outro e meus... autocarro cheio. E vão para onde amanhã? Vamos para o mesmo. Para o mesmo, para levar outro grupo. Luzia, bom dia, gestora financeira de todo este projeto. Portanto, dores de cabeça para manter aqui esta malta no que respeita então também aos números, porque há toda essa vertente que é preciso assegurar. Peço-lhe só que se aproxime um bocadinho mais do micro. Bom dia. Sim, bom dia também a todos os ouvintes. Sim, é uma realidade. A parte financeira é uma parte muito importante neste tipo de projetos. É o que suporta, não é, este trabalho todo que já foi falado anteriormente. E pronto, às vezes já dá algumas dores de cabeça. Porque junto à segurança social, não é? É preciso ter tudo certinho. Sim, isso, que é quem nos paga, né? Neste sentido, a execução deste projeto. E de vez em quando vamos tendo alguns problemas para resolver. Mas pois. Vão sendo resolvidos, é o que interessa. E vai correndo tudo bem. Relativamente, queria também falar, só dar um apanhado do número de destinatários por eixo. Nós, por exemplo, no eixo 3, temos 3 ações. Na ação 1, temos 243 destinatários. Na ação 2, 220. Na ação 3, 70. Ou no âmbito do eixo 3, temos um total de 533 destinatários. Estas ações, por exemplo, nós, na ação 1, 2 e 3... elas são diferentes, mas dentro de cada ação também temos várias atividades. E as pessoas que participam numa, também participam noutras. Era isso que eu ia perguntar. Porque pois. Só podem contar uma vez. Mas nos números que referiu anteriormente, nenhum se repete? Não, as pessoas não se repetem. Podem se repetir noutra ação, de outro eixo, mas não na mesma. Falamos de quantas pessoas, mais ou menos? É assim, no total já temos mais de cerca de 1000 pessoas envolvidas neste projeto. Sendo que o eixo 4, desculpe, Luzia, sendo que o eixo 4 depois também envolve associações e os grupos. Sim, era isso que eu ia também dizer. Muito bem, sim, Luzia, peço desculpa por interromper. Neste momento temos até ao menos 17 instituições envolvidas no eixo 4, entre associações juvenis e associações socio-recreativas. No Eixo 4 temos então 153 destinatários, na Ação 4 e na Ação 5, 226, que dá um total de cerca de 4.396. Relativamente à parte financeira propriamente dita e aos custos envolvidos até o momento, nós temos três rubricas. A rubrica 1, encargos com pessoal, que até ao momento temos gasto cerca, ou até fevereiro, que é o reembolso que está já feito, são cerca de 341 mil euros gastos. Na rubrica 2, encargos diretos com aquisições de bens e serviços, temos cerca de 13.200 euros gastos. E na rubrica 3, encargos gerais, temos cerca de 17.100, está à volta de 371.300 euros. Neste momento, nós pretendíamos prolongar ainda mais o projeto, ele foi prolongado mais 3 meses, cerca disso, mas pedimos a prorrogação pelo menos até mais 2-3 meses, não nos foi permitido, porque o quadro comunitário está a terminar a sua execução, então só é até 30 de junho que termina a execução do projeto, uma vez que temos verba ainda para, temos orçamento para prorrogar mais tempo, mas pronto, é o tempo que nos dão e é esse tempo que temos. Luzia é a mulher dos números, mas também esteve envolvida em algumas iniciativas. Lembro-me, nomeadamente, também no programa Histórias de Vida, que chegou a conduzir. Luzia, já agora, que experiência é que leva, como é que avalia esta sua participação neste projeto? Como a Paula, também participei no primeiro CLDS, era um bocadinho diferente porque tínhamos os 4 eixos de intervenção, neste só temos 2. É uma experiência enriquecedora. Eu sou da área financeira, mas a parte social envolvida, para mim, eu gosto imenso, já tirei alguma formação para também me inteirar e estar mais por dentro dos assuntos da parte social. E para mim é enriquecedor ver esta envolvência. As pessoas adoram, ainda ontem também fui a Aveiro com o grupo e eles a batalha nas arepas. E foi, pronto, eu gosto imenso e eles também gostam e nós vemos esta envolvência. Acho que vocês vão todos ficar com muitas saudades de todos. Mas, a equipa, os idosos, os mais jovens, portanto, acho que naqueles dias que tinham iniciativas vão ficar todos ali um bocadinho cabisbaixo porque ninguém vai para lá de nenhum. Sim, não é verdade? Muito obrigada, Luzia. Senhora Vereadora Graça Silva, obrigada por também se juntar a nós para fazermos este balanço. Como já referi, o município é a entidade promotora do CLDS 4G, que está a chegar ao fim, mas depois de tudo aquilo que ouvimos, de facto, projetos como estes não deviam terminar. Sem dúvida, e foi tão bem retratado por todos. Foi tão bem retratado por todos os elementos que fazem parte da equipa, que pouco me resta para poder dizer, mas talvez faça aqui a minha intervenção numa outra perspectiva, que é a da observadora, não sendo nem beneficiária ainda, não é? Eu espero que possa vir a ser, com estes bonitos jovens, um dia ter a oportunidade de ter um CLDS 6G ou 7G que lhe vá bater à porta, ou 10G, e desafio para ir à associação fazer ginástica, para sair de casa e que possa participar nestas magníficas atividades que eles foram promovendo ao longo destes últimos 2 anos, quase 3 anos, que é com muito lamento que nós estamos aqui hoje. Eu também não queria estar aqui hoje, quase parece que é em jeito de despedida, e ficamos tristes por este momento de chegar. Portanto, quando se começa, começa-se com muito fulgor, a energia nunca lhes faltou, sempre fomos acompanhando, obviamente, o trabalho, nem sempre de uma forma tão presente como nós gostaríamos, fomos nos desdobrando pelos vários pelouros que já foram aqui até mencionados, quer da área social, da área da cultura, da área da educação, da área do desporto. Houve aqui uma transversalidade, quer a nível de públicos, quer a nível de áreas, que de facto estes eixos, que se fala muito aqui nestes eixos e nestas ações, eles tecnicamente dominam estas denominações todas. Para mim, eu deixo as denominações, mas vão mais para aquilo que me toca profundamente, que é este projeto, sem dúvida alguma, que é um projeto diferenciador, já o foi no passado para o Conselho de Oliveira do Hospital, abordando outro tipo de eixos, e que na altura eu era professora de uma escola que beneficiou o CLDS no ano 2010 e que foi uma pedra no charco, tal como está hoje aqui a ser retratado através desta entrevista, que eu aproveito desde já para a Rádio Boa Nova a fazer aqui o agradecimento. Eu espero que os ouvintes estejam realmente interessados em conhecer mais aprofundadamente o CLDS e que também nos ajudem a fazer chegar mails, porque já está a acontecer isso também, que é a fazerem-nos chegar algumas mensagens, quer seja por telefone, quer seja por contactos pessoais que vamos estabelecendo, porque as pessoas vão lamentando o facto destes projetos terminarem. Exatamente. Isso já aconteceu no passado, e no passado o público era o público escolar e eu era professora, como estava a dizer, e também senti grandemente a ausência desta equipa multidisciplinar a intervir na escola em diferentes áreas. E agora aqui, esta equipa multidisciplinar qualificada, com uma apetência natural, de acordo com aquilo que é a sua formação académica, com uma apetência natural para interagir com o público que, sem dúvida, iria pelos seus próprios meios participar em atividades e não a serem desafiados e a torná-los a vida mais positiva, mais otimista, em que eles deixassem de se sentir mais isolados, deixassem de se sentir menos participativos. A parte cognitiva aqui é extremamente importante, para além de todo todas as outras, mas o facto de as senhoras se arranjarem e os senhores se arranjarem para ir conhecer outra localidade que não conhecia, e somos do mesmo concelho, portanto ainda estamos a falar de pessoas que nunca saíram daquela localidade. Verdade, portanto estamos verdade. A falar de pessoas que não tiveram outra oportunidade de experienciar e não tiveram acesso nunca na vida, estamos a falar de pessoas com 70, 80 anos que nunca na vida vestiram fato de banho. Estamos a falar de pessoas que nunca entraram no autocarro, que não sabiam que o concelho tinha, para além de sua localidade, outras localidades, que vieram eventualmente à feira mensal e pouco mais, se é que vieram. Isto existe no nosso concelho e há de existir também nos outros concelhos, e estes projetos vieram e estes projetos devem continuar, precisamente para que se desenvolvam outras áreas, para que outras atividades sejam realizadas. Este toca-nos profundamente, porque estamos a falar de pessoas que estão fragilizadas. Quando se fala aqui em eixos e se fala do eixo da calamidade, quando se fala do isolamento social, da inclusão social, são questões muito sensíveis. Estamos a falar de utentes ou de pessoas que não tinham ninguém a não ser os vizinhos, eventualmente a família. Acredito que a família obviamente esteja mais presente nos agregados, menos presente noutros agregados, mas a relação de vizinhança às vezes era o mais importante. É muito importante, sim. Mas a questão que nós temos aqui é que temos 88 localidades e se calhar mais de 50% destas localidades vivem, as pessoas que lá vivem muito isoladas, todos os dias vivem os mesmos rostos, vivem as mesmas pessoas, não é? E pouco isso falam. Acontece. É bom dia, boa tarde. Vereadora, estes projetos existem, no caso em Oliveira do Hospital, este projeto desenvolveu-se pelo empenho do município de Oliveira do Hospital, não é? Que procura Sim. trazer para cá este tipo de projetos. O município vai continuar atento, já está a estudar, a trabalhar para que outros projetos de índole social, como este e os anteriores, possam voltar a acontecer em Oliveira? Sem dúvida, nós desde 2010, já foi aqui referido pelo Dr. Júlio Mendes, de que tínhamos esse projeto e que depois, entretanto, não foi fácil, foi através da... Foi em 2009. Depois terminou, tentámos fazer candidatura. Na altura, o Sr. Presidente, Dr. José Francisco Rolo, tinha o Pelouro da Ação Social e ainda tem. Eu estou aqui também a representar o Pelouro da Ação Social e a representar o Dr. José Francisco Rolo, que obviamente manda cumprimentos para todos. E está muito grato a toda a equipa e a todas as pessoas, entidades, freguesias, associações, jovens e coletividades, juntas de freguesia, realmente foram extraordinárias. Mas na representação do Sr. Presidente e também do o que era o ex-vereador da Ação Social, que foi com ele que de facto esta candidatura se realizou, portanto é ele que se deve a conquista do financiamento para este projeto. É um projeto que que vem, é um programa que é um instrumento de intervenção social, de combate à exclusão, que é promovido pelo Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, e que é financiado através do âmbito POSI. Isto são realmente valores que não é fácil para as autarquias terem esta verba disponível para poder só canalizar para a ação social. Há sempre esta preocupação de definirmos prioridades. Sem dúvida que esta é uma nossa prioridade. Assim haja financiamento, nós iremos continuar a fazer as nossas candidaturas. Devo dizer que relativamente à prorrogação de prazo também foi tomada uma posição por parte do Sr. Presidente e de outros presidentes da CIM, da região centro, para que houvesse este prolongamento de prazo, até porque, mas é verdade, como disse a Luzia, que os quadros comunitários obrigam o cumprimento de prazos, claro, e o valor ou foi gasto, não sendo gasto, tem que ser devolvido. E é pena que assim seja, mas a verdade é que todos nós sabíamos que havia este valor para gastar e não havia forma. Cria-se sempre a esperança de poder haver uma renovação de prazo. Numa próxima vez já sabemos que não vai haver renovação de prazo, nas candidaturas por norma é assim que funciona, e há que realmente fazer um investimento no concelho. Mas isto só para dizer que, e para terminar, que já estamos a terminar o tempo, deixar aqui só o registro de que, da nossa parte do município de Oliveira Vedra do Espinhal, todas as forças serão canalizadas, e certamente com a ajuda de toda a equipa aqui presente, e também da Associação de Desenvolvimento Social do Val de Cobral, que eu quero agradecer ao Sr. Presidente pelo trabalho também e o acolhimento desta equipa. Não pode estar presente, mas um abraço para ele e o agradecimento a toda a equipa, porque estas coisas acabam por... são inatingíveis a quem recebe este projeto. Nós não conseguimos nunca quantificar, foram aqui dados classificações ou foram aqui feitas apreciações ao trabalho, mas eu penso que nenhum de nós consegue quantificar em termos de qualidade o que é que se atingiu com estes projetos. Portanto, era só mesmo deixar aqui o agradecimento a esta equipa maravilhosa. Já falámos da Luzia Brito, muito obrigada, à Joana Santos, à Paula Ferrão, à Carolina Garcia e ao doutor e ao João e ao Júlio Mendes, o coordenador desta equipa, que nós gostaríamos que pudessem continuar, seja este ou seja outro projeto, mas que os beneficiários sejam sempre os nossos cidadãos oliveirenses, e que certamente estamos imbuídos do mesmo espírito, que era continuar de mãos arregaçadas e convictos de que o caminho é sempre este. Um abraço e um beijinho, como diz a canção, para todos aqueles que nos estão a ouvir, que eu acredito que haja muitos dos beneficiários deste projeto que estejam a ouvir, porque certamente que a equipa transmitiu, e hoje a Rádio Boa Nova vai ter mais gente a ouvir, porque têm estes... esta população que tem um carinho muito especial por estes jovens. Não foi uma equipa realmente escolhida à toa, é realmente uma equipa muito profissional que se dedicou de alma e de coração, e que também ganhou muito com as pessoas que estiverem em contacto com elas. Nós damos, mas também recebemos. E, portanto, muito obrigada a todos aqueles que aceitaram o desafio, porque as atividades só se puderam realizar porque as pessoas aceitaram. Acho que todos saímos enriquecidos deste projeto. Todos aqueles que se envolveram fizeram a mudança, e eu penso que essa mudança é notória na felicidade, com esta vontade de podermos continuar, e espero que assim aconteça. E nós temos que terminar, porque entretanto também temos um noticiário ao meio-dia aqui na Rádio Boa Nova. Júlio e Luzia, portanto, para encerrarmos então este balanço. Sim. Eu só queria dar nota que na execução do projeto a nível financeiro foi muito prejudicada pela pandemia. Nós tivemos ali 2 anos que quase não conseguimos fazer atividades, não é? Uhum. Daí, pronto, este saldo que fica, não é, que vai ter que ser devolvido, também se deve muito a esse facto. Claro. Só queria deixar essa nota. Só queria mesmo 30 segundos, e é um balanço, não é uma despedida. 30 segundos para fazer alguns justos agradecimentos, pronto, e aproveitar esta oportunidade para isso. Também dizer, realmente, primeiro, o primeiro agradecimento vai para a entidade executora, para a Associação de Desenvolvimento de Val de Cobral. Dizer que o Sr. João não veio e justificou essa, pronto, por motivos pessoais não pôde estar, mas gostaria muito de estar, e transmitiu-nos uma boa sorte para este programa. Pronto, depois, claro, aos profissionais que trabalham nesta entidade executora, acho que também é muito importante nós, enquanto equipa, agradecermos a todas as pessoas que trabalham na Associação de Desenvolvimento podia dizer aqui algumas, mas não queria estar a personificar todos os profissionais de trabalho e que nos apoiaram tanto ao CLDS, aliás, a nossa própria sede é nas instalações da Associação de Desenvolvimento, e todos os profissionais que nos ajudaram, porque este projeto é feito acima de tudo por pessoas e não tanto por entidades. Depois, claro, as juntas de freguesia que nos apoiaram e estiveram sempre disponíveis, não vamos dizer que todas estiveram disponíveis da mesma forma, mas na sua maioria quase todas elas responderam sim a todos os nossos pedidos e nos ajudaram em várias atividades. As IPSS também, que nós também contactámos várias vezes e que trabalhámos muitas vezes em parceria, as associações locais que nos abriram as portas e que viram com bons olhos todas as nossas atividades, e claro também à Rádio Boa Nova, que nos deu a oportunidade da realização deste programa, e acima de tudo aos destinatários. Termino valorizando o papel de quem aceitou participar das nossas atividades, que foram eles que fizeram delas o sucesso que foi. Não só os idosos, de todos os destinatários, fala-se aqui no número de 533, não só todos estes idosos, mas também as associações locais também foram, e as instituições que participaram nas nossas ações. Falamos sobre isso, Júlio. Qual foi o total de localidades onde interviram? Nesta atividade do Mais Vida são 14. Se bem que nesta atividade, ou seja, com a periodicidade quinzenal, irá às localidades, embora outras localidades tivessem sido alvo de intervenção, ainda agora nesta fase final, digamos assim, fizemos dois intercâmbios com freguesias onde não tivemos a possibilidade de estar, Pobadela, Alvoque de Várzea, estamos agora a terminar, e fizemos também Lagares da Beira e Avô. Ou seja, o projeto teve intervenção em todas as freguesias do concelho, talvez a que tivesse menos intervenção fosse, por razões óbvias, a Oliveira do Hospital. Muito bem, obrigada a todos também, e da parte da Rádio Boa Nova agradecer o vosso envolvimento na comunidade, também de modo particular o contributo para a Rádio Boa Nova com o vosso programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Gostamos também de nos associar a estes projetos positivos para a comunidade da Oliveira do Hospital. Portanto, continuem assim a trabalhar bem, e quem sabe nos possamos encontrar de novo para o arranque do próximo projeto desta área. A todos, muito obrigado, de modo particular a senhora vereadora Graça Silva. Um bom dia a todos. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook.